Hoje tem festa, vamos pro que interessa. O dinheiro no bolso, já ouviu nossa conversa. Partiu na dianteira e vou chamar o garçom. Me dar um open party de aguerrone e xandó. Você não pode ver o ouro no pescoço que você já quer chamar de amor.